se esperar como a luz do sol no mar. Seu sorriso iluminou cada canto, cada flor. No jardim que eu plantei, você é a flor que eu sonhei. Perfeita como a luz da manhã, trazendo paz ao meu amanhã. Você é a flor do meu jardim, o sorriso que me faz feliz assim. O amor que eu sempre quis encontrar, pra vida inteira vou te amar. No teu abraço o mundo é bom, nos teus olhos sempre encontro o tom da felicidade que sonhei. Nos teus braços eu me achei. O vento canta sobre nós e a vida inteira é nossa voz. A paixão floresce sem fim no amor que eu guardei pra mim. Você é a flor do meu jardim, o sorriso que me faz feliz assim. O amor que eu sempre quis encontrar, pra vida inteira vou te amar. Abraço, o mundo é bom, nos teus olhos sempre encontro o tom da felicidade que sonhei, nos teus braços eu me achei. O vento canta sobre nós e a vida inteira é nossa voz. A paixão floresce sem fim no amor que eu guardei pra mim. Você é a flor do meu jardim, o sorriso que me faz feliz assim. O amor que eu sempre quis encontrar, pra vida inteira vou te amar. Cada pétala, cada cor reflete o brilho desse amor. No teu sorriso vejo o céu, pra sempre nosso lar fiel. Você é a flor do meu jardim, o sorriso que me faz feliz assim. O amor que eu sempre quis encontrar, pra vida inteira vou te amar. Essa letra transmite amor puro, é a felicidade que floresce uma relação duradoura, usando a metáfora do jardim e o sorriso como símbolos principais.